Hotel 72, com o pin pro que está mantendo. Cascavel 72, na escuta do controle de Salvador. Na escuta, prossiga. Com o pin pro que está mantendo. Pode lotar, pro A024. Cascavel 72, aguarde coordenação com o centro, vou inicialmente Conde. Cascavel 72, copiou o controle? Sim, está presente, pro de Conde, pode... Afirmo, Cascavel 72, aguarde coordenação com o centro Recife. Ciente, aprovando Conde, pro 060. Chanel 6213, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 135, Recife 1, obrigado. Boa tarde, 6213. Boa tarde, bom voo. Gol 1790, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545-2085, boa tarde. Cascavel 72, o centro autorizou direto para ti. Poderia confirmar direto pro ti. Afirma. Vente direto pro ti, Cascavel 72. Papa Romeu, até Romeu Golf, prossiga. Já livrando o sobrevoo do Bela Vista, retorne em lá pelo setor norte. Papa Romeu, até Romeu Golf, ciente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, ajuste na 098, reporte visual com a RMA. Reportará visual com a RMA, até Romeu Golf. Mas já? Já. Autorizado, já decolar, pistão 0, vento no meio 0 graus, 159. Autorizado alinhado, deve estar 1-0, voo 9-1-2-8. Sudoeste, mantendo 2.000 pés, Papa Alfa 2-8. Seu November Romeo Oscar, está totalmente desocupado. Papa Tango November Romeo Oscar, ciente. Informa o tráfego 12 horas 7 milhas, rumo norte, mantendo 500 pés, o Romeu 44. Gente, se autorizar, a gente poderia voar direto para a Bolsa Auxiliar 127, está presente. Só tendo 90 Romeu Oscar, ciente, repasse para a modificação. Propõe da presente, cancelamento e visual para a Bolsa Auxiliar. Apatando 90 Romeu Oscar, ciente, plano de voo modificado 1529. Desça para o nome 500 pés em condições visuais na proa do CEASA. Proa do CEASA em condições visuais, então. Está passando 90 Romeu Oscar, visual com tráfego informado. Negativo. Mas tem o mesmo que quer. Gente. Tango 90 Romeu Oscar, visual com campo. Negativo. Gente, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 295, obrigado, bom trabalho. Igualmente, bom pouso. Obrigado. Boa tarde, Alba Passando, 90 Romeu Oscar, visual. Tango 90 Romeu Oscar, Torre. Tudo igual com o campo, senhorita. Pouso no 7. Câmara Romeu Oscar, final pistão no 7 autorizado. Pouso no final da no 7 autorizado, Romeu Oscar. Câmara Romeu Oscar, pra qual parte vai? Vai pro parte 4. Gente, ingresso na final da pistão no 7, agora autorização de pouso. Ok. Nós temos 22, você colocou 31, controle de Salvador, um, 2, 0, 8, mal 8. 2, 0, 8, bom. Controle Salvador, gol 1, 9, 2, 8. Gol 9, 1, 2, 8. 9-1-2-2, decolou na cruzada 2000. Felicita manter a tropa aí dessa formação. Gol 9-1-2-8, quanto a padrão na decolagem, livre desvios. Prossiga na saída, Puka submantenha nível de voo 350, após desvios autorizados JAMA. Livre desvios, na subida Puka, pode para o 350, pode desvio de JAMA, gol 9-1-2-8. Romeu Oscar, mantém a posição na papá. É, Romeu Oscar, pouso autorizado, pistão no 7, o nome é 0 graus, 1, 2, 0. Pouso autorizado no 7, Romeu Oscar. Papá Romeu até Romeu Golf, visual com tráfego informado? Negativo, senhorita. Já está visual com a RMAR. Gente, chame para o Salvador. Papá Romeu até Romeu Golf, frequência 118.95. Tá chamado 118.95, Papá Romeu até Romeu Golf. Turno 60 graus, os nós reporte na... Solo controlado, RMAR. Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 10 nós, reporte solo controlado, hein, Rima? Reporte na solo controlado, hein, Rima? Então, agora. Controle Salvador, TAM 3804, bom dia, informação, número 4. TAM 3804, boa tarde. E a chegada bom médio 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 098. 050, fica bom médio 1, TAM 3804, 508. Oi Salvador, boa tarde, 4463 Azul, pronto, no posto 0 da mulher. Do 4463, autorizado alinhar e decolar, pistão 0. Netuno 70 graus, 12 lá. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, Azul 4463. Problema é Romeu Oscar, solo aos 35, backtrack autorizado até o parte 4, áudio para estacionar, frequência livre. Rio Oeste, autorizado ingresso 1735, esquerda via pista, reporte alinhado e pronto. Papapapá, Mike Vitor Alfa, vai manter a extensão de toda paralela, sobrevoo será no, na região de Brotas, Mike Vitor Alfa. Papapá, Mike Vitor Alfa, ciente, mantém as condições visuais na escuta do controle. Sua permanente, entre pés, Mike Vitor Alfa. Gostam Golf Kilo, informa o helicóptero Romeo 44 a 500 pés próximo ao marcador externo, não interfere na sua aproximação. Completo final do procedimento, seu emissor em Salvador, frequência 118.95. Papapá Mike Vitor Alfa, esteja atento a um Charlie 208 em aproximação para a pista 110. Visual com cara, Mike Vitor Alfa. Gol 9128, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, gol 9128. Controle Salvador, bom dia, Azul 4463, cruzando 1200 pés, salvo 1. Azul 4463, contato radar na decolagem, via saída salvo 1, sub, mantém nível de voo 200. Só mantém via nível 200, azul 4463. Meu Golf, frequência livre. Avistou, acho que é Golf Kilo? Ah, afirmativo. Uso autorizado, pistando zero. Vento 170 graus, 17 nós. Controle Salvador, Azul 4463, pode dar presente uma produção para evitar formações? Autorizado, direto Sanvo, Azul 4463. Direto Sanvo, grato, Azul 4463. Salvador, Azul 3804, informa o que é possível à esquerda por extravisar formações. Então, 3804, ciente, livre de desvios, após desvios, vou ITAP. Após desvios, ITAP, C3, 804. Alfa Romeo Oscar, decolagem autorizada, pista 1017. Vento 170 graus, 1.6 nós. Segundo solo aos 4-1, direita 1-2-1, decimal 9, solo. Decolado aos 4-2, controle 120, decimal 80, boa viagem. 120, pula agora. Opa, tranquilo, Romeu Oscar, contato radar na decolagem, via saída ABO 1, submanter, nível de voo 040. Água, presente, pessoal, com salamandra, segundo pau, visual. Opa, tranquilo, Romeu Oscar, confirmo o controle. Está presente, propõe o cancelamento, seguindo para esses corredores. Papá Tranquilo Romeu Oscar, plano de voo modificado 1542. Mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, corredor Axé. 1.000 pés no Axé, o quilo Romeu Oscar. É autorizado, alinha e decola, pista no zero. Vento 170 graus, 14 nós. Alinha e decola, pista no zero, gol 2067. Para atingir o 050 na flor de TAP, para prosseguir na descida, o TAN 3204. TAN 3204, autorizado a separar 2.000 pés, ajuste na 098, autorizado o final do procedimento LS X-Way da pista na 0, reta estabilizada. 098 vai reportar estabilizado, TAN 3204. Tranquilo Romeu Oscar, quando possível, estima de pouso. Ao fundo, zero. 1.6, 1.0. 1.6, 0.5. 1.6, 0.5, ciente, grato. Decolado os 4 sem controle, 120, decimal 80. 120, decimal 8, bom serviço. 2067. 2835, Terra 251, com centro Recife, azul 4463, obrigado. Bom gol. Obrigado. Salvador, boa tarde, gol 2067, na saída San Vuno. Gol 2067, contato radar na decolagem, via saída San Vuno, submanter nível de voo 360. Via San Vuno 360, subindo, gol 2067. Apatango Kilo Romeu Oscar, esteja atento, tráfego 1 hora, 5.1 milhas, fazendo sobrevoo em Brotas, a 500 pés, um Romeu 44. Tá Papá Mike Vidoff, esteja atento ao tráfego Bravo November 2, papá no corredor Axel, no meu pé. Estará atento, portará individual, Mike Vidoff. Salvador, boa tarde, está 3437, pronto, pode esperar do 90. Então, 3437, autorizado alinhar e decolar pista 0. Vento 170 graus, 15 nós. A linha decola do 0, 3437. Salvador, passaria 2230. Passaria 2230, via chegada Amanda, essa para o nível de voo 050. Ajuste no 018. Amanda, S050, 2098, 2230. Passar para o farol da barra, pulo, vamos lá. Apatanquilo Romeu Oscar, paciente, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, tem frequência ali para a coordenação. Obrigado, tchau. Até, bom voo. Os 47, os 48, 120, decimal 80, boa noite. Obrigado, senhor, boa. Controle Salvador, 3437. 3437, contato radar na decolagem via saída Arbo 1, submantenha nível de voo 360. Arbo 1 para o 360, 3437. Estabilizado. Estabilizado, 3804. Completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, 3804, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, 3804, estabilizado no zero. Está 3804, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero. Vento 170 graus, 14 nós. Autorizado pouso no zero, está 3804. Alfa 3437, pode voltar para a gente, Alefa? Autorizado, Alefa, TAM 3437. Volta presente, Alefa, TAM 3437. Direita 219. Direita 219, 3804. Sete, chame centro Recife, frequência 128.35, alterando 25.1. 128.35, alterando 25.1 no Recife, bom serviço, 2067. Chame centro Recife, frequência no 26.0, alterno no 35.3. 26.0, 35.3. 2230 após toque. Desça via 2000 pés, o eixo do altímetro 908, autorizado final do procedimento LS X-ray, repasse estabilizado. Gente, após toque, desce via 1018, passará estabilizado 2230. Passarelo 2230, está aceitando o localizador. Passarelo 2230, complete final procedimento LS, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Torre 118, 95. Obrigado. Já tá visual. Tudo autorizado, pista no zero. Vento 170 graus no 39. Certo, tá livre, pouso não no 0223. 7, pode esperar, tá, ONU 0 pronto. ONU 867, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 867. Sete, né? Manter, pistão zero. Tem, manter no 0867. Atalho 2230, solo 07, direita no 21, decimal 9, solo. Celo, solo 1219. Alinhar a decolagem autorizada, pistão 0, vento 970 graus, 149. 00, bom, 869, pode me Rádio 867 decolou na escuta. Voo 867, contato radar na decolagem, suba via, saída Arboruno para nível de voo 400. Via Arboruno 400, obrigado. Na escuta do controle, Salvador. Controle Salvador, cordial, boa tarde. Azul 2771 com a Uniform. Azul 2771, aciona a identificação. Identificou 2771. Azul 2771, no contato radar, 5,6 milhas, sudoeste de Salvador, autorizado Bomed, chegada Bomed 1. Desça via nível de voo 050. Descendo via 050, Bomed 1, 2771, livrando 190 ao 050. Autorizado, olha. Obrigado, amigo. Chegada Bomed 1 para nível de voo 060. Chegando via, Mel, nível 060, 1, autorizado ETAP. ETAP, 2771. Torre Tan 3378, ponto 0580, pronto para decolagem. Tan 3378, autorizado NR, decolar pista 1-0, vento 90 graus, contado mais. Aqui decola pista 1-0, Tan 3378. Uma hora, afastado 2-0 milhas, confirmando 2-1 milhas, rumo nordeste, passando 1-50 para o 050. Até R72. 762, 76. 8320 control. Oceanet 6320, descent at level 070 via Bomet 1 arrival. Caso o F proceda. Caso o F mantenha sua regra de voo visual, reporte 20 milhas fora de Salvador. Olha o Gol 867, chama Recife. 167 Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 135 decimal 3. 260353, boa tarde, obrigado. Caso o Leco nasce tudo com tudo? Confira, transponde. Controle, boa tarde, 3378. Caso o Eco acione 0123. Um, 378, contato radar na decolagem, suba via, sai da Momo para nível de voo 370. Via Momo 37. Controle de Salvador, boa tarde, Oceanero 6141, 107, informe para o centro. Nível de voo 080. Via, nada bom para o 080. Reduce your speed to 220 knots. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 6605 com a informação de Uniform Cruz 80 para o 190. Uniform 315, dessa via chegada a Amã para nível de voo 080, procedimento previsto pelo LS X-Ray. 080 Amã, Oceania 315. Salvador, comandando o Vitor, Sierra Delta, Miami, Boston, Vitor, Charlie Hotel, confirme posição do VR de Salvador. Está na Daniel 270 de Salvador, 72 dias passado, 1 missão. Matando Vitor Charlie Hotel, vou ir na proa de Amã, reporte unidade de descida. Capitão Guai, Capitão Vitor Charlie Hotel. Hotel, vou ITAP, aguardando a chegada do Med Uno, reporte para descida, ajuste no 08, aguarde procedimento LS X-Ray, capitão no 0, Vitor Charlie Hotel. Vou ITAP, já aguarde procedimento LS X-Ray, capitão no 0, capitão no 0. hotel já para a descida? Afirmo. Vê se mantém o nível 080. 080, 080. Aeronave tomando controle de prossiga. César Lueto, reporte 5 minutos fora. Informe a posição geográfica que passa no momento. Reporte passando aí, Simão Espírito. Informe o tipo de equipamento. Você irá pousar em RMA? Por quê? O 2771 da Azul, está autorizado o LS, certo? Azul 2771, desce e mantém 2000 autorizado, final LS. Ok. Desce e mantém 2000 autorizado. O Xanem 6226, desce e mantém 3000, se considera restrições dentadas. Direto 3000, sem restrição, 6226, com 28? Afirmo. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Detran 3144, informação de fase. Pelo 44, sem identificação, desse mantém nível 090. 090, 3144. Oxanet 6320, reduce the oil speed to 10 knots, sem mantém 4000, search altimeter 1018. Up to 4000 feet on connect 1018, now reduce the speed to 0 knots. Centro Recife, frequência 125.45, contando 126.85. 45 da 65, obrigado. César Lula Eco, reposta passando aí a lateral de Simão Filho, prosseguindo em regra de voo visual. Reduza para 2309. Reduzindo 2309, deixa eu ver. O Xanem 6141, reduza para 2309. Quem vai reduzir, 6141? Salvador, 2782, aproximando quanto espera da luz zero, pronto. 2728, autorizado em área de voar 0, vento 1, 60 graus, 3 baixo. Além da fala no 0, azul 2728. 6220, pode descer até 2000? Confirme para o controle. Oxanã 6220, pode prosseguir até 2000, pronto? 3A2000, final do procedimento LS, Oxanã 6226. 2000 pés e LS autorizado, 6226. 2171, confirma estabilizado? Estabilizado, senhor. Chame torre, 118, decimal 95. Vou trocar a torre, 118, lado 5, boa tarde. Street 2, 103,000 feet, ultimate shot in 1018. 3,000, 6220, disregard restrictions on the tap position. Restrictions down to 3,000. 2771, estabilizado LS X-ray. 2771, continua na aproximação, aguarde pista livre. Tá dando pista livre, tá chovendo? Sobre o campo não, pista tá seca. Tá ok, obrigado. Reduza para 2109. 2109, reduzindo 6141. 6315, reduz a velocidade 2109. 3144, desça e mantenha o nível 050. 050, 3144. Oxenê 6315, desça para 4 mil pés, ajuste do altímetro no 098. 4 mil pés, no 098. Controle Salvador, azul 2788, boa tarde. 2788, contato, radar vigilância. Gente. O Cielo Hotel sujeitou por esteira pro 040, você vai fazer comunicações, o limite é o localizador. Esteira 040, limite é o localizador, vida Cielo Hotel. Controle, o Cielo é o curso mais difícil. Panero 6141 vai atingir o 080 para prosseguir na descida. Canem 6141, desse se mantém nível 050. 050, 6141. Controle, o Sérgio Loeste, continua aqui. Sérgio Loeste, time 1985. 1985, vai com. Canem 6226, complexo final IS, torre 1995. 295. Canem 6320, descendo uma distância em 2000, clear for approach. 2006, clear for approach, 6320. Chame até a porta de seguir. Chame a Nacional para Enrimar o ajuste no 08. Vai afinar Enrimar, é com.